vida contar. Eu não respeitava chuva e nem noite de geada. Hoje nada me conforta, sua saudade me corta. Parece a folha da espada. Morena, você não lembra da nossa vida passada? Lá na sombra da jaqueira onde você era beijada. Que seu pai um dia viu pra me matar, não faltou nada. Precisei usar um truque com uma mania marcada. Na hora virei um rei, seu pai me jogou um três. Eu matei com mais da espada. Veia, coração muda pancada. A tristeza com a saudade no meu peito fez morada. Meu viver não tem mais jeito, a saudade me fere o peito. Parece a folha da espada. Amanhã vou te buscar, vou sair de madrugada. Na garupa do meu baio é que você vem montada. Nem que seja pra morrer ou ver meu sangue correr.